있어도 모두 여기 시지세 아거나 너 다자에 따지 Você se foi Se foi Eu nunca me imaginei Viver sem o seu sorriso Não posso, eu sinto Você se foi